se este mar fosse meu, mestre, eu te daria. Se este céu fosse meu, te daria também. E se eu possuísse o infinito esplendor, tudo eu te daria, meu amado Senhor. Porém eu não possuo prendas materiais para te dedicar como oferta de paz. Mas eu tenho uma joia de infinito valor. Ela é minha vida e esta joia. Ouro deste mundo tivesse, se as minas de prata eu tivesse também, e até do universo as riquezas sem fim, não seriam maiores que o valor em mim. Porém eu não possuo prendas materiais para te dedicar como oferta de paz. Mas eu tenho uma joia de infinito valor. Ela é minha vida e esta joia te dou.